meu coração a luz raiou. Veja a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. E poder vida que só vem de lá, de Jesus que me salvou. Veja a glória, pois Jesus me amou. E agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. O descanso entrou e o lugar findou, com Jesus meu Salvador. Seu amor sem fim revelado a mim, enche-me de paz e amor. Em meu